E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer, boa noite, meu amigo Álvaro Vargas. Boa noite, nossos ouvintes, aqui a mesa, o Serginho, aqui o Wilson. É uma satisfação muito grande iniciarmos o ano agora, em janeiro, mais uma vez participando do programa. E aí essa leitura da gratidão, ela é muito bonita, porque interessante que me perguntaram uma vez qual a força que me movia, me envolver tanto com movimento espírita, que a gente tem que fazer, todos nós temos que fazer renúncia de muita coisa para estarmos aqui. E também o palestras, nossos amigos hoje estão fazendo palestras em várias cidades, e é o sentimento de gratidão. Porque eu falo, gente, os bons espíritos, eu sinto a presença deles tão forte, me ajudando e ajudando aqueles que me são caros, que o mínimo que eu posso fazer é servir na divulgação da doutrina. E esse sentimento de gratidão deve ser extensivo também no nosso relacionamento interpessoal com todos aqueles que nos cercam. Porque muitas vezes as pessoas estão em dificuldades, têm problemas, e parece que vem aquele sirineu amigo que vem realmente ajudar. E é muito triste, demonstra uma inferioridade moral muito grande quando o indivíduo não reconhece aquela ajuda que obteve, tanto no plano físico das pessoas em sua volta, quanto no plano superior. Porque se nós fortalecermos a nossa fé em Deus, nós vamos compreender a presença da divindade sempre nos protegendo, nos orientando para que tudo possa caminhar a contento. Eu me recordo uma vez que eu fui fazer uma carta para uma senhora que tinha sobrevivido de uma forma maravilhosa, de umas sequelas, de um AVC. E eu comecei a explicar para ela a presença de Deus e a gratidão que nós temos que ter com isso. Como Deus realmente, Ele nos ajuda a estar conosco. E comecei a me recordar das vezes que eu ia sofrer um acidente, esse acidente não aconteceu. E foi pipocando na minha mente, 2, 3, eu já estava em 12. Gente, quantas vezes eu podia ter tido um acidente e atravessando a rua uma voz me chamava, eu voltava, passava um carro correndo, ou uma curva, eu diminuía a velocidade de um carro na contramão. Eu falei, gente, como é que a gente é ajudado? E será que nós somos gratos realmente? Mas grato não só no sentido de agradecer, mas é transferir essa gratidão em termos de uma conduta cristã elevada, melhorando um pouco. A sociedade está muito carente, muito difícil. Nós temos que colaborar, minimizar esse pensamento negativo, essas dores que existem sociais, e dar nossa contribuição. E isso realmente inicia pela gratidão, né, Wilson? Sem dúvida alguma. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite a todos os ouvintes, Wilson, ao Álvaro, ao Rodrigo aqui da técnica. A autora colocou essa questão de nota harmônica, que para mim, eu queria pegar por esse campo aí. Esse para mim é o papel fundamental da gratidão. Primeiro que ela nos tira do papel de vitimização. Quando a gente não é grato, a gente foca muito em ser vítima, em estar descontente pelo que aconteceu, em o quão ruim foi aquilo. Quando a gente está numa sintonia de gratidão, a gente está envolvendo, eu costumo dizer, a gratidão é o amor em movimento, é movimentar o amor. E a gente envolve o outro, tanto aquele que está agradecido como o benfeitor dele, os dois acabam entrando nessa sintonia de amor. Então, essa questão da harmonia é que eu acho que é fundamental. O segundo aspecto da gratidão é que para ser grato, eu preciso admitir que eu não sou perfeito. Eu tive momentos onde eu precisei de alguém. E eu recebi o apoio dessa pessoa quando eu precisei. Ou de, às vezes esse apoio vem de gente que a gente nem imagina. Então, assim, traz essa possibilidade da gente olhar para si mesmo como uma pessoa não infalível, não uma pessoa que falha, uma pessoa que eventualmente precisa de receber o amor da benfeitoria. E quando a gente fica grato e a gente vê o quão gostoso foi aquilo que foi feito para a gente, talvez a gente vire um benfeitor numa próxima vez. Pela empatia das coisas, né? Eu vou querer fazer também coisas boas para quem estiver precisando de mim. Eu vou repassar a tal corrente do bem. Eu vou repassar essa benfeitoria para outra pessoa, que é a maneira da gente agradecer a Deus quando Ele manda esses anjos terrenos aí para nos auxiliar. Então é um aspecto fundamental. Adorei a abertura, viu, Wilson? É um bonito texto. O assunto, aliás, gratidão, é um assunto que nós deveríamos abordar com mais frequência aqui, né? Sem dúvida alguma. E a própria Joana, em outras obras, através do Divaldo, ela fala que a gratidão, ela transcende a simples percepção de obrigação que nós temos, de retribuição de algo que recebemos. Então, ela transcende no sentido de sensibilidade, em que o ser ele vai desenvolvendo um estado de gratidão. A percepção dele do mundo que o rodeia se torna diferente. Então não é simplesmente uma retribuição, é uma forma de viver dentro deste mundo e de perceber este mundo. Ela fala em três tipos de gratidão: aquela gratidão pelo bem que recebemos, que tem a ver com o que a gente está dizendo, de tantas coisas que a gente recebe no nosso dia a dia, e que por conta até da correria do cotidiano, a gente acaba não dando muita atenção. A começar pelo ar que respiramos, né? Cada vez que enchemos os nossos pulmões, isso é oferecido pelo Pai, né? Por Deus, está aí disponível para a gente, para a manutenção da nossa vida, a água, enfim. Né? Seja quais forem as condições, o nosso corpo, né? Que a gente recebeu, os nossos pais, os nossos familiares, como eu disse, seja qual for a natureza da tua família, né, as pessoas que te receberam aqui, que cuidaram. Nós, seres humanos, dependemos muito na nossa infância, enquanto bebês, do cuidado dos nossos progenitores ou dos nossos cuidadores, né, se não nos alimentarem, não tivessem nos alimentado, se não tivessem cuidado de nós certamente não estaríamos aqui. Então, pelo bem que recebemos, ela diz também que nós devemos ser gratos pelo mal que não nos alcançou, que é o que o Álvaro bem exemplificou aqui. E ela estende dizendo que também devemos ser gratos pelo mal que nos alcançou. Até pelo mal, né, que bateu a nossa porta, aquilo que nós consideramos mal. Na verdade, devemos ser gratos, porque quando a gente começa a entender a relação entre os acontecimentos, a nossa responsabilidade diante dos acontecimentos, a gente percebe que não é simplesmente classificar algo como bom ou mal, e sim compreender que lição a gente pode tirar de cada acontecimento, mesmo daqueles acontecimentos que nos parecem maus à primeira vista. Então, que nós possamos desenvolver essa sensibilidade, essa percepção, e que possamos, de fato, viver em estado de gratidão. Nós focamos sempre nas coisas que nós não temos. Isso é que devemos mudar, de fato, né? A gente sempre se atenta ao que não temos, ao que desejamos, a um lugar onde desejamos estar, ou algo que queremos ter. O que temos como conquistado fica em segundo plano, aquilo que já conquistamos, né? Então vamos dar atenção, olhar novamente para aquilo que temos, e para isso não é necessário. Às vezes a gente fala, vamos olhar para trás, tantos têm menos do que nós. Não é necessário, né, fazer uma comparação assim. Cada pessoa vive uma existência de acordo com a sua necessidade. Mas o texto nos deixa claro aqui que esse sentimento de gratidão, que esse estado de gratidão individual acaba se tornando uma condição coletiva. E aí, coletivamente, nós nos ajudamos. E a humanidade toda vai alcançar o fim a que se destina de fato. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. Retornamos com a mensagem Súplica, na voz de Terezinha Oliveira, e seguimos para o primeiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. Voltamos a apresentar o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Amigos ouvintes, você que acabou de ligar o seu rádio, você está ouvindo o programa Visão Espírita. Acabamos de ouvir a linda mensagem Súplica, a prece, né? Que é uma prece, na verdade, na voz da saudosa Terezinha Oliveira. Nós estamos agora iniciando o primeiro bloco do nosso programa. Nesse primeiro bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e, durante a leitura, nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui dos amigos Sérgio Aguiar e Álvaro Vargas. Mas você também pode participar pela internet, deixando o seu recado, a sua pergunta, lá no Facebook, né? facebook.com/programa Visão Espírita. Nós estamos no capítulo 13 da obra, na seção Instruções dos Espíritos, e avançamos hoje para o item 16, que está sob o tema A Beneficência. A mensagem de hoje é assinada pelo Espírito, denominado simplesmente João. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para o infeliz que treme de frio, confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes, auxilie a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais um para se aquecer. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco que possui, dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto das tuas vigílias e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás calçado a um que anda descalço. E vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados não se destinem apenas a adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede a providência dos pobres, que diz: Deus dá o alimento aos pássaros do céu. Que o ouro e a prata que se tecem em vossas mãos se transformem em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isto, e o vosso trabalho será abençoado. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas mundanas, satisfazei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Nem por isso será menor a vossa glória, e haverá alguns sofrimentos de menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertenceis, tendes alguma coisa que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele a quem falta o necessário, porque, em seu lugar, muito gostaríeis que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas os vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefícios neste mundo. João, Bordeaux, 1861. Belo texto. E pensei aqui umas duas ou três coisas, que quando a gente foca na beneficência, o que traz para a gente. A gente falou agora há pouco na abertura sobre o quadro mental da gratidão. Quando a gente está auxiliando as outras pessoas, o primeiro sentimento que vem, o primeiro benefício nosso, é aquela questão da consciência tranquila do dever cumprido. A gente se sente bem auxiliando ao outro, a gente entra numa faixa de sintonia melhor, e ao entrar nessa faixa de sintonia melhor, a gente vai obter mais equilíbrio, a gente vai receber bons fluidos, a gente vai desfocar, né, dessa energia negativa que eventualmente estamos quando focamos no nosso problema, quando focamos na nossa vida, naquilo que nós não gostamos. O segundo ponto, até por conta dessa sintonia e dessa mudança de foco, é a paz interior, é o equilíbrio que vai acontecer quando a gente foca em auxiliar as pessoas à nossa volta. Todo mundo tem problema. E quando a gente consegue se desviar dos nossos próprios problemas, não minimizando eles, mas dando um tempo para nós, quebrando essa sintonia negativa que eventualmente estamos, por exemplo, quando nos conectamos com um agressor, quando nos achamos vítimas da situação, quando achamos que tudo aquilo só está acontecendo com a gente, quando a gente começa a auxiliar outras pessoas e começa a se deparar com problemas iguais, menores, maiores, não importa, mas problemas, o que vai acontecer é que a gente vai quebrar um efeito negativo que tem quando a gente está passando por um problema, é achar que a gente está sendo castigado, que só acontece com a gente. Quando a gente começa a observar a nossa volta e ver que outras pessoas também têm, E olha, aqui na Terra tem muita gente com problema. Aqui é um planeta de problema, né? Para resolver problema. E aí a gente começa a enxergar o nosso problema de forma diferente, quebrando esse ranço da vítima e se abrindo para observar os problemas à nossa volta, a gente vai, de repente, começar a enxergar ele de maneira diferente. Talvez a gente comece a enxergar ele do tamanho que ele é, nem maior, nem menor do que ele é. E isso vai fazer com que a gente se fortaleça para poder lidar com essas situações. Então, todos esses benefícios aí do auxílio. Muito bonito a mensagem, o comentário do Sérgio. E a beneficência, a caridade, ela deve estar presente em nossas vidas. É uma forma de nós quebrarmos o nosso egoísmo, e aqui o Sérgio explicou muito bem, e nós nos sentirmos bem. Não existe nada, não é pecaminoso você fazer alguma coisa para uma pessoa e se sentir bem. Essa energia positiva, nós gradativamente nós vamos criar uma espontaneidade. Mas no nível evolutivo que nos encontramos, esse sentir bem, ele é saudável, porque é estimulante realmente a prática do exercício da caridade. O que nós temos que entender é que a humanidade ainda está com o coração muito endurecido. Nós não temos ilusões a esse respeito. Eu já estou há 40 anos na militância espírita, já ajudei a fundar associações. Eu me lembro lá no Espírito Santo, minha cidade natal, junto com minha mãe, nós fundamos lá a Sociedade Pestalozzi, que é equivalente a PAI, trabalhava com crianças excepcionais. E o projeto maravilhoso, bonito, a gente ia fazer os discursos, a gente via que não tinha eco, os corações frios e insensíveis para ajudar. Tinham pessoas de bem, mas a maioria da população ficava assim, quer dizer, ingênuo, jovem ainda, como é que a sociedade é fria. Então você começa a entender por que a Terra é um planeta de provas e expiação, porque o homem ainda tem um coração muito endurecido. Nas suas orações, nós repetimos muito de Francisco de Assis, é dando o que se recebe. Como é que a gente quer esperar a caridade do mais alto para conosco, que nos livre da doença? A gente sempre pede, somos externos pedintes, que proteja nossos filhos, nossos familiares, nos livre da doença, dos ataques dos inimigos, e eu não faço nada pelo meu próximo. Interessante que mesmo no meio espírita, talvez porque o espírita fala muito que se você não pode fazer ajuda material, então faça uma oração. E parece que muitos dos espíritos sentiram isso no sentido literal. Então você vai que parece que o pessoal com qualquer campanha tem um escorpião no bolso. Ele não quer, realmente não quer ajudar. Então a grande dificuldade que a gente vai enfrentando. Gente, nós temos realmente que colaborar. Nós temos que ajudar as pessoas à nossa volta. Realmente tirar, inclusive, não do nosso supérfluo, mas inclusive do nosso necessário, que nós precisamos, que vá nos fazer falta, e utilize realmente na beneficência. Isso é muito importante. É uma forma, como diz aqui a mensagem, amenizar um pouco das dores que existem no mundo. Nós não vamos mudar a fome, a miséria social do planeta, mas com toda certeza, de algumas poucas pessoas em nossa volta, nós podemos colaborar. E muitas das vezes, aqueles necessitados que chegam até nós foram encaminhados por abnegados mentores, que os trouxeram para nós, nos dando a oportunidade de sermos úteis. E se eu fecho a porta para eles, eu estou fechando a porta, talvez, para a minha própria redenção espiritual. Então não devemos perder de vista, porque nada acontece pelo acaso no universo. Deus nos dá inúmeras oportunidades de nós sermos úteis, e nós temos que prestar atenção nas coisas que acontecem. Muitas das vezes, certos acidentes, certas coisas que poderiam acontecer conosco, são atenuadas, são minimizadas pelo nosso proceder cristão. Então se nós queremos realmente atravessar esse mundo de provas e expiação de forma serena, de forma tranquila, façamos a nossa parte. E não adianta apenas a caridade teórica, é muito bonito nos recolhermos em oração para termos a energia necessária, mas o amor é dinâmico, ele é prático, ele é exercido 24 horas por dia, não só na tolerância, na paciência, na conversa amiga, na prece para quem necessita, mas também no aspecto material, porque a sociedade nossa, ela é carente, ela precisa, particularmente o que nós chamamos a pobreza envergonhada, aqueles que precisam, mas não vão mendicar, não são mendigos, pessoas que têm problemas no aspecto financeiro, perderam o emprego, ou o que ganham não é suficiente para se manter, vai fazer o que? Vai para a rua pedir esmola? Então nós temos que ter sensibilidade para esses nossos companheiros, particularmente aqueles que estão à nossa volta, que aí está o nosso compromisso, conforme Jesus nos ensina, o próximo, o mais próximo, é realmente colaborar e dar o ombro amigo para eles. Não é isso, Wilson? Exatamente, Álvaro. Veja que o autor espiritual, ele fala exclusivamente este texto. A gente tem lido uma série de textos sobre beneficência, que aborda a questão da oração, de ajudar, das diversas formas de beneficência que existem, mas aqui o autor ele foca exclusivamente no auxílio material mesmo. E eu acho que é o próprio espírita, né, como você bem colocou, ele precisa de fato aprender a lidar com as questões financeiras de uma maneira mais natural, né? O dinheiro é bom, o dinheiro é muito útil quando bem utilizado, né? Desde que seja nosso servo e não nós servos do dinheiro, ele é uma bênção, na verdade. E por que não distribuir as bênçãos que você tem com as pessoas que têm menos do que você? Então não faz sentido. Então, de fato, o nosso egoísmo nos leva a acumular. O próprio... Alegamos, né, preocupação com o futuro, né, alegamos sermos previdentes quanto a economizar, a amealhar. No entanto, nós temos uma parábola em que Jesus nos ensina isso, da pessoa que começa a armazenar em celeiros, né? E ele diz, exatamente, esta noite sua alma será levada, e aquilo que você amealhou, né, o que vai acontecer? Vai ficar aqui, né? E aí tem outros que vão dizer, ah não, mas eu faço isso pensando na minha família, pensando nos meus filhos. É nobre, é claro, devemos nos preocupar com os nossos filhos, oferecendo a eles as condições necessárias para que eles possam tomar primeiro a educação, depois a base necessária para que possam estudar e para que depois possam produzir também, né? Não faz sentido você produzir para sustentar 3 gerações da tua família. Não faz sentido algum. Aliás, a gente tem visto este movimento, né? Donos de grandes fortunas têm doado boa parte dessa fortuna para instituições de caridade, né? E têm deixado um valor mais expressivo, naturalmente, mais do que suficiente para manter a primeira e a segunda geração, mas têm deixado o grosso mesmo de suas fortunas para pesquisas, para o desenvolvimento de projetos sociais, enfim. Isso é muito bonito. A gente vê em Bill Gates, a gente vê, né, grandes homens agindo dessa forma. Eu acho que isso aponta realmente o caminho do futuro. A gente vê que a humanidade está crescendo quando a gente vê essas ações. E é por isso que a gente tem que focar realmente nessas boas coisas que acontecem. E a gente que tem menos, nós temos a outra passagem também, que é o óbolo da viúva, né, que Jesus observa algumas pessoas que vão até o templo ofertarem ali para o templo e percebe e chama a atenção dos seus discípulos a observarem que uma daquelas pessoas é uma viúva que entrega uma moeda somente. Ele diz, olha, a moeda dela vale muito mais do que a dos outros, porque ela, como viúva, tem mais necessidades. Uma moedinha para ela faz mais diferença. Então, se a gente tem pouco e doa do pouco que nós temos, nós doamos tanto quanto o Bill Gates, que doou bilhões para instituições. Até por conta da... Na época, a viúva, ela não poderia se casar de novo, e ela vivia só com as esmolas. Só com as esmolas. Que a família do marido passava para ela. Então, o valor era muito grande. E muito significativo. Muito significativo. Né? E isso é muito bonito, se a gente for pensar, porque nos coloca todos em condição de igualdade, né? Não é porque alguns pode parecer que foram favorecidos e que dispõem de mais recursos, né? Como a gente sabe, não é um favorecimento. Pode ser uma necessidade mesmo reencarnatória. Essa pessoa precisava viver determinadas experiências aqui, então nasceu no seio de uma família que ofereceu a ela condições para que pudesse ter boa escola, boa educação, boas oportunidades. É claro que dependeu dela também se apropriar desses recursos que recebeu, aproveitar isso, investir, ser responsável. Mas, enfim, outros já não tiveram essa oportunidade, já nasceram no seio de uma família com grandes dificuldades, não puderam estudar. Aí você fala, poxa, mas aqueles que mais têm, eles são beneficiados, porque eles podem doar, podem fazer grandes coisas, mas nós também podemos. A gente tem bem pouco, a gente pode dar o pouquinho que a gente tem. E ele deixa claro aqui, até com os nossos talentos, se não diretamente com o dinheiro, o recurso mais valioso de que dispomos é o nosso tempo. Então, com o nosso tempo, a gente pode produzir bens que vão atender essas pessoas carentes. Né? Ele fala aqui sobre os artistas. Os artistas podem fazer shows beneficentes, não é mesmo? Os cozinheiros podem oferecer comida. Cada pessoa, os costureiros podem oferecer roupas. Oferecer os talentos. Oferecer os talentos, exatamente. Aí ele vai para uma outra parábola dos talentos, né? Os talentos que nós recebemos, a gente cultiva esses talentos, né? A gente aproveita esses talentos e contribui com as outras pessoas com esses talentos. É muito importante. Então, que aprendamos aí a lidar melhor com as questões financeiras e, novamente, citando o que o Álvaro falou, de fato, né? Vamos participar e colaborar das ações. Você veja que, sobretudo, o movimento espírita, ele não tem, não se cobra dízimo, né, dos participantes, ninguém tem carnês. Existem as pessoas que são, por exemplo, associadas da casa espírita aqui, que frequentam e que se sentem bem podendo colaborar, sabendo que uma casa espírita tem grandes despesas, tem muitos compromissos, é necessário muitas vezes funcionários para auxiliar na limpeza, quando o trabalho voluntário não é suficiente. Tem equipamentos a serem comprados, manutenção predial, o próprio prédio, a construção mesmo da casa espírita, porque uma casa espírita hoje é uma escola. Então ela tem que ter projetor de slides, TV, materiais para aula, energia. Então tudo isso custa dinheiro. Então nós precisamos aprender a contribuir também com o nosso... Ah, mas eu já trabalho aqui, tudo bem, mas vamos contribuir também com o dinheiro, não é, Álvaro? Meus amigos, nós vamos aqui agora agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Visão Espírita, ele é mantido por um grupo de companheiros, de amigos, que se uniram e se tornaram os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso sincero agradecimento a cada um de vocês que nos auxiliam. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nosso agradecimento também à USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, de distribuição bimestral e gratuita, sob a coordenação lá do nosso amigo Jairo Capasso. Um grande abraço ao Jairo. Cada 2 meses, então, todas as casas espíritas afiliadas à USE recebem o exemplar do jornal O Arauto. A livraria espírita Allan Kardec, localizada na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, aqui no centro de Piracicaba. Anotem aí o telefone da Livraria Espírita Allan Kardec, 3402-8022. E o agente de unificação do movimento espírita, que é mais uma ação da USE Piracicaba, em que oferece a oportunidade de você auxiliar os projetos de divulgação do Espiritismo e ainda ganhar descontos que vão até 20% sobre o valor das compras efetuadas lá na Livraria Espírita Allan Kardec. O agente de unificação do movimento espírita também passa a fazer parte do Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. Então, a partir de R$ 20 mensais, ele já está Você já está ajudando a divulgar o Espiritismo e ainda recebe um livro todo mês. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafard, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE Intermunicipal de Piracicaba visitando o nosso portal no endereço www.usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras a partir das 20 horas aqui pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba. E também todos os domingos a partir das 9:30 da manhã pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir o programa Visão Espírita ao vivo pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma iniciativa do Grupo Multimídia Espírita. Trata-se de uma rádio que transmite a sua programação pela internet. São 24 horas diárias de programação espírita. Existem várias maneiras de ouvir a programação da União Rádio Web. A primeira, pelo celular. Então, se você tem um celular, pode ser Android ou Apple, você vai lá na loja de aplicativos do seu celular, pesquise por União Rádio Web. Vai aparecer o íconezinho do aplicativo da rádio, você instala e pode, a partir daí, ouvir a Rádio Web a hora que você quiser. Pelo site, acessando www.uniãoradioweb.com.br, logo no topo do site já tem um player onde você clica e também o som vai ser reproduzido ou no seu notebook ou nas caixas de som do seu computador. E você pode ouvir também diretamente no Facebook, acessando a página www.facebook.com/uniãoradioweb, você pode ouvir diretamente na página, clicando no play, no primeiro post da timeline da União Rádio Web. O Grupo Multimídia Espírita precisa da sua ajuda para manter e ampliar essa importante iniciativa de divulgação da doutrina espírita. Colabore. Você pode colaborar anunciando o seu negócio, a sua empresa, no site da União Rádio Web ou no aplicativo. Lembrando que já passamos de mais de 100 aplicativos baixados. Este mês tivemos no mês de dezembro. Olha, no mês de outubro tivemos um pouco mais de 500 ouvintes em novembro. Outubro, 500 ouvintes. Em novembro tivemos 1.200 ouvintes. Em dezembro, 1.375 ouvintes. Então, a sua marca já vai ter uma boa visualização. E você pode também colaborar depositando qualquer valor na conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir bem devagar para você anotar aí agora, olha. Você pode depositar qualquer valor, R$10, R$20, R$50, R$100, o que você puder, na conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, no Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. Vamos agora para mais um pequeno bloco comercial e retornamos com música, a música alegre O Que É, na voz de Gonzaguinha. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar.

indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: O que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono? André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: O tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O Todo Sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o mistério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Muito bonita a mensagem, mostrando que realmente essa vivência da adoração, do isolamento, ela não corresponde à verdadeira caridade. Tanto que logo após a crucificação de Jesus, meses depois, o Pedro, né, mais alguns discípulos, eles fundaram na periferia de Jerusalém a Casa do Caminho. E lá eles começaram realmente a trabalhar, abrigando os leprosos, os enfermos, e se tornou um centro de divulgação não só do ensinamento cristão, mas também da verdadeira caridade, a caridade vivenciada. Então, no passado, ao longo dos séculos, o homem se perdeu na pureza do cristianismo, buscando às vezes se isolar numa floresta, se isolar numa caverna, na pretensa ilusão de que fugindo do pecado estaria então se libertando. Ele está apenas adiando esse reencontro. Porque o que espera do cristão é a sua vida no cotidiano, ele se casar, ter seus filhos, educar, trabalhar, ser um cidadão útil à sociedade e ser cristão. Esse realmente é o grande desafio. Por isso o Espiritismo, ele traz realmente uma mensagem reveladora e pode ser maravilhosa no aspecto de demonstrar essa realidade, onde o espírita ele compreende as leis que regem o universo, a lei de causa e efeito, as reencarnações que tornam necessárias para o progresso intelecto-moral, e vai então compreendendo que o fanatismo religioso que levou tantos equívocos no passado e até hoje, nessa intolerância religiosa, a gente vê como acontece hoje em alguns países do Oriente Médio, esse ataque às igrejas, esse massacre que acontece destruindo templos, falta de respeito para as diversas correntes, a falta de interpretação. Então, ao longo da história, o homem cometeu muitos equívocos no entender a essência da verdade do Cristo, que é justamente o exercício prático da caridade. Porque o Deus que nós conhecemos é o Deus de todas as religiões, de todas as correntes que o adoram, que seguem os seus ensinamentos. E a diversidade ele é necessária até porque estamos em níveis intelectuais, sociais diferentes. Mas o ponto central é a caridade vivenciada. Ninguém pode se isolar da pretensa intenção de estar puro. No passado, antes de Jesus, tinha esses rituais entre os judeus. Eles tinham esse negócio de não chegar perto das pessoas leprosas ou de má vida, porque consideravam impuros, poderiam se contaminar. Ora, Jesus quebrou esse tabu ao conviver com toda aquela gente pobre, necessária, mostrando que não, puro é o nosso coração ou impuro. Não é impureza, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, conforme ele mesmo ensinou. Então nós temos que estar em contato com o povo, de maneira geral. Ninguém tem que se isolar, ninguém tem que ser fanático religioso. Nós temos que ser, assim, sempre criaturas melhores em todos os aspectos, todos os dias. Mas na vivência social fraterna, na convivência familiar, na convivência com os amigos, na convivência no ambiente profissional. Sendo pessoas dignas, honestas e éticas. É essa realmente a proposta que Jesus nos fez e o Espiritismo apresenta de forma muito clara. É isso, Wilson. Sem dúvida. Álvaro, eu vou até aproveitar essa sua abordagem no tema de intolerância religiosa para a gente tentar entender algumas coisas. Por exemplo, nós temos aí as grandes religiões do mundo. Nós temos os muçulmanos, né, que é o Islã. Nós temos os judeus, nós temos os hindus, nós temos os cristãos. Para citar algumas, né? Algumas das religiões mais conhecidas. Depois temos as menos conhecidas, mais localizadas, o budismo, por exemplo, e outras tantas. Mas vamos compreender uma coisa. Deus se manifestaria especificamente somente para este ou para aquele povo, oferecendo a este ou aquele povo, e somente a este povo, a única chance de salvação possível? E o restante da humanidade, como ficaria? Então, como uma religião, seja ela qual for, pode carregar em si a pretensão de ser a única religião que conduzirá o homem à salvação ou à felicidade? Se nós fazemos isso, primeiramente uma ingenuidade muito grande. Porque se eu digo que somente os cristãos, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falava sobre os ensinamentos, sobre o que ele representava, né? Sobre tudo o que ele veio nos ensinar aqui, que nós tínhamos condições de entender naquele momento. Mas se nós levarmos isso simplesmente ao pé da letra, significa que todos os que vieram antes de Jesus, e Jesus veio há pouco mais de 2000 anos atrás, todas as pessoas que nasceram e não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus estariam condenadas. Ou todas as pessoas que nasceram no seio de outras culturas, né? Por exemplo, os muçulmanos, os hindus, os próprios judeus, né? Que não aceitam Jesus como enviado, como Messias. Eles, aliás, os judeus ainda esperam a chegada do Messias até hoje. Então, todas essas pessoas estariam condenadas à eternidade de sofrimentos? Não é muita ingenuidade, Álvaro, a gente entender dessa forma, Sérgio? Chega a ser cruel. Cruel com a gente mesmo, com a humanidade, chega a ser... Eu ia usar uma palavra forte aqui, Wilson. Chega a ser uma infantilidade espiritual, porque é uma coisa que, quando a gente começa a pensar, não cabe no racional mais. Por isso que eu usei o termo infantilidade espiritual, porque qual é a melhor religião? É aquela que te direciona para o amor, é aquela que te direciona para o bem maior, para o maior mandamento, que faz com que você ame a Deus sobre qualquer coisa, acima de qualquer coisa, acima de qualquer, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor. E amar o próximo, e a primeira parte é incondicional, você ama. Você sente ele e ama. A segunda é condicional, aprende a amar a si mesmo e extrapola o teu amor para as outras pessoas. Aí a gente vai, Sérgio, aproveitando um adendo para o entendimento de amor, né? A gente, para amar alguém, precisa conhecer alguém. E né? Para poder respeitar. Para poder respeitar, como que você pode amar alguém que você não conhece, que você não entende o que ele faz? Então, a relação com Deus, Sérgio, você pode até falar um pouco mais sobre isso. Como que nós podemos amar um Deus verdadeiramente se não o conhecemos, se não o compreendemos? O máximo que ocorre seria o temor, é temer a Deus. Temer. Né? Ter medo de Deus, se submeter com medo de ser penalizado de alguma forma. E é um pensamento que, infelizmente, está muito presente ainda nos dias de hoje. Milenarmente, a gente ainda usa muito a lei de Italião. A gente, nos nossos dias, estamos no século XXI, a lei de Italião ainda impera. A gente observa um crime, a gente quer o castigo automático. A gente, ao invés de aprender a lidar com o perdão da forma como Jesus nos ensinou, direcionando para Deus o nosso pedido de perdão, direcionando para Deus a nossa oferta de perdão para aqueles que nos ofenderam. Interessante aqui no que foi mencionado é a questão da intolerância, que está sendo objeto agora do estudo. Foi a intolerância que levou Jesus à crucificação. Porque o povo judeu realmente foi o povo escolhido. Como o povo brasileiro, como o povo americano, como o povo chinês, são povos que recebem tarefas. Não quer dizer que o povo americano é melhor que o brasileiro é melhor que o boliviano. Não existe isso. Então nós falamos de um Deus parcial. Mas o povo judeu levou isso de forma literal. Não, nós fomos escolhidos, só nós somos. O mundo inteiro ninguém é escolhido. Então, uma imaturidade espiritual muito grande. Só concluindo. Por que houve não aceitar o Messias? Porque o povo judeu, o que eles tinham lá? Moisés, claro, né? A lei mosaica. Mas Moisés enfrentou o faraó. Moisés os libertou do jugo, do domínio dos egípcios, cruzou o deserto por 40 anos e os levou para a terra prometida. Agora, vê um carpinteiro, mendigo da Galileia, dizer que ele era melhor que o Moisés? Uma pedra para recostar. Então, não, mas peraí, esse Galileu aqui não serve para a gente, isso não pode ser o Messias. Então, e perdoar. Mas como perdoar o romano, que o subjugava, mandava pagar as taxas todas lá para o Império Romano, os aprisionar? Como é que eu vou dar a face para o romano, dar uma e vou dar outra face para o romano, terrível? Então Jesus realmente foi um paradigma muito grande. Essa intolerância que tem às vezes com as doutrinas religiosas, particularmente com o Espiritismo, é intolerância também. Quando o Espiritismo se coloca como a terceira revelação, e o próprio Kardec, e aqui o nosso o Wilson mencionou, ele disse, talvez eu estava conversando até com um amigo meu que é protestante, ele falou, olha, Kardec nunca disse que o Espiritismo é a religião do futuro, é o futuro das religiões, porque todo mundo pode seguir suas correntes religiosas, mas insere nela a chave para o entendimento, para compreender. Né? Por exemplo, vocês têm aquela pedra que permitiu a leitura dos hieróglifos, que foi descoberta por um Chapolion, né? Um arqueólogo, né? O Espiritismo ele fosse como essa pedra que permite a compreensão melhor da pureza da lição. Então você, agora que você vê a intolerância que existe entre católicos e protestantes em algumas regiões, mas para que isso? Por que essa intolerância? Então, mas mesmo também no meio aparentemente cristão, que é o Brasil, também tem essa discriminação. Por que discriminar a Umbanda ou as correntes religiosas que têm origem na África? Mas por quê? Qual o problema? Não é, mas aquilo lá é baixo. Não é baixo espiritismo. Aquilo é uma religião, tem que ser respeitada. A Umbanda tem que ser respeitada. Assim como também como a corrente protestante, o judaísmo, o islâmico, todos têm que ser respeitados. A intolerância de qualquer forma, né? Na verdade, a gente está falando da intolerância religiosa, mas coloque-se intolerância em qualquer sentido. É um movimento radical que deveria ser abolido, até por conta do que o Wilson falou, assim. Como é que eu vou conhecer alguma coisa se eu não respeitar a opção dela, né? Alguma pessoa, alguma coisa, alguma religião. Se eu não conhecer, como é que eu vou criticar? Como é que eu vou me arvorar no direito de criticar alguma coisa que eu não conheço? A gente tem esse hábito de papagaio, de repetir as coisas que às vezes a gente ouve, e muitas vezes a gente nem se dá o trabalho. Haja visto o que a gente vê no WhatsApp, no Facebook, pessoas passando correntes para frente de coisas que não são verdade. Às vezes a gente vê notícias muito antigas, as pessoas passando como se que fora noticiado hoje, e fazendo, às vezes criando, desestruturando, desequilibrando outras pessoas, destruindo reputações, imagem, simplesmente porque está retransmitindo alguma coisa que nem se deu o trabalho de investigar. Não, e também que foi colocado aqui, que o Serginho colocou, que ele falou de infantilidade ou imaturidade, é de não raciocinar. Eu estava conversando com um protestante uma vez, ele falou assim, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, esse é um argumento muito utilizado. Eu falei, gente, mas peraí, Deus nunca transmitiu isso diretamente para Moisés, isso não existe. Moisés recebeu essas mensagens como os médiuns recebem mensagens. Os espíritos iluminados e particularmente o decálogo, que são os 10 mandamentos. Porque o que a gente encontra lá em Deuteronômio, Levítico... Não, isso aí tudo aí foi questões sociais, que Moisés teve que dizer que foi de Deus, porque está lidando com um povo bárbaro, que ficou 300 anos de baixa escravidão. Você encontra ali leis sanitárias, né? Orientações sanitárias de toda a espécie. Circuncisão e tudo mais. São coisas que tinham realmente sua razão tinha de ser. Necessidade. Por questões sanitárias, exatamente. Mas ali então é imutável, o que é isso? Então Deus seria muito incompetente. Em plena época, passando 20 séculos e não falou mais nada desde Moisés até hoje? Quer dizer, nós temos 3.500, quase 3.500 anos desde Moisés. Dormindo, será? O problema é que continuam nascendo muçulmanos, todos destinados então a, né, hindus, continuam nascendo todos os dias. O que vai ser dessas pessoas? Né? Acode elas, né? Então, é muita ingenuidade, de fato. Não, e o Maomé, por exemplo, também não recebeu mensagem, recebeu de emissários celestiais. Só que Maomé, o profeta Maomé, ele tinha uma mediunidade conturbada, né? Então ele... Você vê que o Alcorão que ele escreveu tem várias coisas que não estão bem explicadas, que gerou, inclusive, esses problemas que nós temos de interpretação. Mas ali está também, claro, a mensagem de amor. Mas também tem um problema de interpretação. Se você usar o bom senso, o Alcorão está perfeito, não tem problema no Alcorão. Mas você levar na violência e tudo, aí já começa a complicar, que motiva alguns aitolás levarem o homem-bomba e outras coisas mais. Para o radical, até uma receita de bolo pode virar alguma coisa grave, né? Você tem que tomar cuidado. De qualquer forma, nós evoluímos, né? A nossa sociedade realmente evoluiu. Sobretudo aqui no Brasil, a gente vê várias religiões convivendo, pessoas de crenças diferentes, né? Compartilhando os mesmos espaços nas escolas, e isso é muito bonito. Há pouco tempo atrás, eu até comentei já aqui no programa, uma pessoa me falou, mas eu sou tão devota de Maria, eu gosto tanto de Maria, de fazer a Ave Maria, de rezar a Ave Maria. Mas eu posso ouvir o programa de vocês? Mas é claro, né? Você não precisa se converter, o objetivo do Espiritismo não é fazer prosélitos, né? Trazer você para o Espiritismo, não. É simplesmente levar até você uma opção de entendimento, para que você compreenda algumas coisas que, de repente, a sua religião dogmaticamente lhe impõe. Só que você, no seu íntimo, tem alguma dúvida ainda sobre aquilo. Como será? Por que aquilo aconteceu? Será que é assim mesmo? Então, nós, espíritas, nós temos acesso a essas informações e nos sentimos, né, por conta disso que o Álvaro no começo falou, se predispõe, né, o Sérgio, o Álvaro, se predispõe aí a trabalhar levando este entendimento às pessoas. Então, não importa se você é muçulmano, se você é budista, se você é judeu, se você é ateu, né, se você é cristão. O que importa é que você possa utilizar, raciocinar, né, essas informações, e se elas atenderem, reverberarem dentro de você, se aquilo consolar o seu coração, né, leve isso adiante. Interessante, Wilson, porque por razões que acontecem, né, que a gente nem tem muita explicação, eu tenho muitas vezes conversado com pessoas que são judeus, tenho bons amigos judeus, bons amigos protestantes. E quando são pessoas sensatas, elas entendem o que você está falando. Eu estava conversando com um judeu uma vez, ele falou, nossa, o que você está falando aí está na cabala judaica. Tudo que eu estava falando foi... Cabala é o setor místico do judaísmo, né? Eu falei assim, olha, eu não entendo de cabala judaica, só um pouquinho, muito pouco, né, porque dedico ao espiritismo. Mas você fala, mas está na cabala judaica isso aí. Quer dizer, eu falei, mas se está lá, por que você não usa, né? Exato. Eu acho que a gente ainda, como ser humano, usa aquela questão da ignorância que nos protege, porque tem muita gente que tem medo. Melhor não saber, né? Deixa assim mesmo como está. Tem medo de entrar nessa levantar nessa o véu, seara. O que eu vou encontrar lá atrás. E não saber lidar depois. Exatamente. E destruir, eventualmente, crenças que... E o que mais compromete, eu acho, e não é o espiritismo, não. É o cristianismo que faz isso. O que o cristianismo faz? Ele te força a fazer alguma coisa. Ele te força a mudar comportamento. Ele te força a transformar a si mesmo, a reforma íntima que a gente tanto fala. Não é só do espiritismo, o cristianismo já começa a fazer isso de maneira muito contundente. Quando o Cristo... Eu costumo brincar com essa questão da lei mosaica. Se a gente pegar 10 mandamentos, eu preferiria os 10 mandamentos. É tão fácil, né? Só não roubar as coisas dos outros, não roubar a mulher dos outros, não matar, não roubar a vida, né? Exato. Tudo voltado para o direito de propriedade, vamos falar assim. E quando Jesus vem e coloca, olha, você não quer para você, não faz para o outro. Se você quer para você, faz para o outro. É de uma genialidade, porque ele coloca o quê? Mais além. Muito mais além. Quanto mais aumentar o teu conhecimento, maior é a tua bondade para com o outro. Quanto mais você quiser para si, mais você vai ter que dar para o outro. É de uma genialidade está sempre atual esse ensinamento dele. E você veja que a pedagogia de Jesus é uma coisa que é completamente diferente dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são todos negativos, já percebe? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não matarás, não roubarás, não tomarás, não darás falso testemunho e assim por diante. Jesus... tudo positivo. Amar os seus inimigos, perdoar, né? Não é não faça, é o que você tem que fazer, não o que você não tem que fazer. Então, pedagogicamente, também bem mais alinhado. Né? Interessante é que, por exemplo, o budismo, ele tem nos seus postulados lá a reencarnação, por exemplo. E a beleza da explicação sobre a dor aqui na Terra, né? Como libertação, e está muito próximo do que realmente o Espiritismo explica. Agora, Buda não criou rituais, ele não criou uma seita religiosa. O homem, depois que entrou, e já usurpou o conhecimento de Buda, e já criou toda uma seita, monges e tudo aquilo ali. Mesma coisa aconteceu com o cristianismo nascente, que as pessoas se dedicavam, eram voluntárias, trabalhavam. É o que o Espiritismo tenta resgatar. Então, o Espiritismo não tem ninguém pago para divulgar o Espiritismo. Muito pelo contrário, você paga para poder servir. Exatamente. Então, que o Wilson falou, a gente tem que. Você pode ajudar a casa, tirar do bolso, deve ajudar. Não tem um profissional espírita falando. Resgatando o cristianismo primitivo lá atrás, onde as pessoas se doavam por uma causa que acreditavam. E realmente, e aí no início da nossa reunião aqui, sobre a gratidão. Eu tenho certeza que o verdadeiro espírita Ele o é porque é grato pela tudo que ele sente da espiritualidade. Ele vai compreendendo mais as leis que regem o universo, o impacto que tem com elas. Ele vai, nossa, como é que Deus é bom, como ele me ajuda, né? Então você começa, o mínimo que eu posso fazer é se divulgar a doutrina, porque realmente é uma grande caridade que você faz para as pessoas que estão ainda com a visão obscurecida. E é muito interessante, Álvaro, isso que você falou. Como o nosso público é bastante heterogêneo, tem alguns neófitos, né? E a gente, é bom esclarecer. Então, no movimento espírita não existe remuneração. Não existe nenhum palestrante que é remunerado para fazer palestra. Né? Dentro da estrutura da casa, por exemplo, a casa é organizada, tem uma diretoria, tem uma presidência. Ninguém, nenhum membro de diretoria de nenhuma casa espírita recebe nenhum salário. Então não há nenhuma remuneração. O trabalho somente é feito pela alegria realmente, né, de poder compartilhar, de poder fazer essa mensagem alcançar um número maior de pessoas. E, como Kardec já disse no livro que é o Espiritismo, ele disse que o Espiritismo não é para quem já tem a sua religião, está plenamente satisfeito com a sua religião. Isso não é para atendê-los. Essas pessoas estão felizes, a religião delas atende perfeitamente, continuem felizes. O Espiritismo é para aqueles que realmente buscam um conhecimento, né, que ainda não têm, que estão insatisfeitos. Existem muitas pessoas que, se não fossem o Espiritismo, seriam ateias hoje. Então... Exatamente. E quando você vê aquele capítulo da intolerância, você vê que na difusão do cristianismo, o judaísmo não conseguiu crescer lá numa parte do Oriente Médio, não conseguiu. O cristianismo também não. A mensagem do Cristo não conseguia penetrar. E aí Jesus permite a reencarnação, no caso de Maomé, e ele apresentou um Deus que poderia aceitar. Você vê como é que os recursos que a divindade utiliza. Agora, você não pode, por conta disso, os erros que houve realmente, por que o cristianismo não se consolidou de uma forma melhor? Você vê que você teve as cruzadas. Então, aquilo pouco tempo atrás. Foi um desastre aquelas cruzadas. Né? Aquilo, a imagem da cruz provocando destruição e mortandade. Depois, na própria Europa, você teve a Inquisição da Igreja. Então, quer dizer, esses equívocos, não quer dizer que a mensagem do Cristo não fosse boa. É que o homem, que sua bestialidade, é que ele provocou todos esses problemas. Maomé tinha, claro, a essência do islamismo é muito bonita, mas ele também tinha suas limitações como um homem. Agora, não pode pegar pelas falhas de Maomé, que deu o Alcorão um pouco confuso, que dizer que o muçulmano não está bom. Não, não é isso. O Islã também está uma boa religião, a pessoa pode ser uma pessoa de bem, tanto que existe pessoas de bem no Islã, claro que existe, a maioria, né? Mas você não pode também colocar os equívocos humanos e comprometer a essência da mensagem que foi transmitida. O Khalil Gibran é um poeta islâmico, não é? É indiano. Muito bonito. Que compreendamos então de uma vez por todas que Deus não é dessa ou daquela religião, toda a humanidade tem que evoluir junta, de mãos dadas. Um dia essa humanidade será uma humanidade única, a nossa crença num Deus único, num amor único. É para este caminho que nós estamos nos dirigindo, para esse objetivo. É fundamental que a gente estude a filosofia das religiões, compare a filosofia das religiões. Exato. Esquecer um pouco os rituais, eventualmente é gostoso, você vai ver um culto, uma missa, não tem problema nenhum, mas assim, esquecer um pouco os rituais e olhar através deles e olhar um pouco a filosofia e comparar. Aqui o Sérgio está falando coisa interessante. Eu me lembro que eu convidei um jovem na minha época, que eu estava no Espiritismo, para assistir uma sessão espírita. Ele foi comigo umas duas, três vezes. Ele até gostava do Espiritismo, leia, né? Depois falou: Álvaro, eu não vou mais, não. É muito séria essa reunião de vocês. Muito quieta, né? É, eu prefiro lá na Umbanda, lá que eu gosto de frequentar. Tem música lá, tem os tambores lá que tocam. Chega o preto velho. Então, ele estava errado? Não. Não, atende à necessidade que ele tem neste momento. Qual o problema, né? Então, se não houvesse a Umbanda, o que aconteceria? Então, a Umbanda é maravilhosa, a Umbanda iluminada. Vai atender uma classe de pessoas que muitas vezes você pega uma pessoa que estava na igreja católica, acostumada com aqueles rituais, aquelas músicas, aí você vai para assistir uma sessão espírita, de palestra, que o centro espírita aqui é uma escola. É uma escola. Você vai sentar lá, vai fazer uma palestra de 45, 50 minutos. Mas você não tem pastor, você tem palestrantes. Palestrante. Você vai... Então ele vai olhar, nossa, mas está muito sério, ciência, filosofia, religião. A pessoa fica confusa. Então, quando você vai na Umbanda, aí a Umbanda tem lá, talvez uma primeira preleção, que lá o Preto Velho acabou de falar alguma coisa lá para o pessoal, para não fazer bonzinho e tal. E depois já começa as músicas. Então ele não quer questionar muito. É que o Wilson quer falou. A pessoa não quer perguntar muito. Então, existem várias correntes religiosas, a protestante, a católica, a budista, o islã, o judaísmo, todas são muito úteis. Atendendo aqueles que se identificam com elas, né? E que seja assim, né? Estamos todos em diversos degraus, alguns em um estágio evolutivo moral, outros em um estágio evolutivo intelectual diferente, não estamos falando que um é melhor que o outro, a gente é só diferente. Esse ataque que existe entre as pessoas é sempre da ignorância e da escuridão que tem dentro dele. Quando você viu aquele ataque, por exemplo, que houve com um senhor lá no Rio de Janeiro, né, que foi até, levou até a morte. Você vê a homofobia, por exemplo, o pessoal atacar os homossexuais, que é outra questão da intransigência também, que não é religiosa, mas quanto à diversidade sexual. Olha, o pessoal ataca porque ele é. Ele vê no outro o que ele não gostaria de ser. É uma projeção. É uma projeção. Então, o homofóbico, antes de tudo, ele é homossexual. Ele não é resolvido. Não é resolvido. É. Então, ele está contido e se irrita com isso, não se aceita. Então, ele ataca no outro. É. Isso aí, realmente, quando a pessoa... Na religião também se aplica. A pessoa está atacando, por que vai atacar outra religião? Não faz sentido. Se você está bem com a sua, fique feliz com não, a sua. Não deve estar bem aqueles que atacam. Né? Não está bem. Exato. É a pessoa que não está resolvida no aspecto espiritual. Isso é bom, porque você disse uma coisa importante aí, Álvaro. É a ignorância. A ignorância é uma coisa muito simples de ser resolvida. Né? Basta desejar sair da ignorância. Ignorância é a condição daquele que ignora alguma coisa. Para deixar de ignorar, basta tomar conhecimento. Né? Então basta estudar, que é o que o Sérgio falou aqui. Vamos conhecer as outras religiões. Né? Você não conhece o Espiritismo? Conhece o Espiritismo? Leia lá o Livro dos Espíritos, lembra a obra O Que é o Espiritismo, né, de Allan Kardec, vai é muito interessante. Como o Álvaro falou, e conversa com alguém. Exato. Mas conversa no âmbito da filosofia, para entender. E vá assim com ouvidos para ouvir. Ouvidos, né? Para ouvir. Exato. Vamos agora para mais um pequeno intervalinho comercial e aí retornamos com um bloco de poesia. Poesia Nota de Gratidão, do Espírito Maria Dolores, extraído da obra A Vida Conta, psicografada por Chico Xavier. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Fraterna e boa, reconheço que sou quase ninguém, mas agradeço em preces de alegria o amor com que me amparas dia a dia na seara do bem. Dos giros de meu pobre itinerário, sempre retorno acalentando o anseio de atenuar o sofrimento alheio, a buscar-te o concurso necessário. Ao recolher-te a bênção de união nas estradas de prova em que prossigo, ante o doce prazer de estar contigo, bem sei quanto te devo à elevação. Agradeço as palavras de conforto que disseste comigo ao doente sem nome, tanta vez se esfalfa e se consome de ânimo fatigado e semi-morto. Deus te abençoe a luz de bondade e carinho com que me fortaleces a esperança, de não desamparares a criança abandonada às sombras do caminho. Aquele apoio que nos deste, em auxílio das mães, em desespero e luta, é um hino de louvor que o céu escuta a envolver-te de júbilo celeste. O prato, a vestimenta, o agasalho que entregaste aos irmãos em desabrigo, tudo o que dás aos outros em trabalho, converte-se em socorro que bendigo. Por tudo quanto fazes e não fiz, por toda a paz do teu afeto irmão, sempre fiel ao bem, sempre nobre e feliz, Deus te guarde e ilumine o coração. Amigos ouvintes, nós estamos aqui iniciando o terceiro bloco do programa Visão Espírita desta noite, bloco que nós conduzimos no formato de perguntas e respostas. E a gente vai falar sobre um acontecimento aí que chocou toda a sociedade no dia 31 de dezembro, poucos minutos antes da comemoração do Ano Novo. Um homem armado com explosivos, arma de fogo e uma faca, invadiu uma residência onde estavam algumas pessoas, dentre as quais sua ex-mulher e seu filho, e simplesmente assassinou a ex-esposa, o filho, que era uma criança de 8 anos apenas, e que estava dormindo no momento, e matou ainda outras 10 pessoas, e logo mais cometeu suicídio. O Espiritismo nos ensina, através das comunicações de espíritos superiores, que a humanidade está distribuída em infinitos mundos que evoluem na proporção em que evoluem seus habitantes. Neste cenário, a Terra apresenta-se como um planeta ainda inferior, mas que, no entanto, vive um momento de transição entre mundo de expiações e provas, que é neste momento, para um mundo de regeneração. Diante de crime tão bárbaro, como aceitar este ensinamento espírita? Aceitar que vivemos um momento de transição evolutiva? É preciso que, para analisar esse quadro, a gente analise a questão da diversidade. A Terra, com as informações dos espíritos que a gente recebe constantemente, tem aí bilhões de espíritos na orbe, nos diversos planos, e existe uma diversidade muito grande de evolução aqui na Terra. Tem espíritos chegando saindo de um planeta ainda primário, tem espíritos já prontos para regeneração. É um planeta de provas e expiação. E conforme o tempo está chegando dessa transição que nós estamos falando, os espíritos estão ganhando novas chances de ainda habitar num planeta como esse, ter o contato com as diversas criaturas, com a diversidade evolutiva, para trazer processos de arrependimento, para poder permitir processos de reparação, para poder, de certa forma, mudar o quadro mental tão, eventualmente, às vezes até trevoso que essas criaturas ainda estão. Deus é esse Pai misericordioso, que Ele não abandona ninguém. E Ele permite que, enquanto essa diversidade existe, Ele permite que a gente possa evoluir um com o outro, aprendendo um com o outro. Como é que a gente poderia fazer alguém evoluir se a gente colocasse todos os maus juntos e os bons juntos. Se não colocar o bom junto com o mal nunca vai saber o que é o bem. O mal vai achar que o jeito dele é o jeito certo, é o único jeito. Convivermos os iguais todos somente não iria permitir essa possibilidade de conhecer o diferente, e o diferente chamar nossa atenção para alguma coisa que vai fazer com que a gente possa evoluir. Então essa diversidade ela é salutar. Infelizmente a gente ainda está lidando com espíritos muito bárbaros, mas que pela misericórdia divina estão ganhando aí a possibilidade de conviver. É muito importante a gente recordar na mensagem de Jesus, né, que quando ele diz que nenhuma ovelha se perderá. Então, o fatalismo que a gente pode dizer nesse caso é que, independente do crime mais bárbaro, esse espírito terá condição de se redimir nas reencarnações futuras, neste ou no outro planeta, até se tornar um espírito puro, que vai levar milhões de anos, não importa o tempo, mas vai chegar lá. E esse reencontro na família que acontece, que é que o Serginho explicou muito bem, essa diversidade, né? É um planejamento que é feito antes de reencarnarmos, onde existe uma programação com a possibilidade muito grande de êxito, se não do amor, mas pelo menos da vivência pacífica do casal. É essa a programação, porque Deus não é um Deus de punição, é um Deus de amor. Ele permite esse reencontro para que o antigo ódio de encarnações passadas se transforme em tolerância e, se possível, até no amor. Mas o que acontece quando os casais se reencontram aqui então? Aquele passado ainda violento que traziam dentro deles, que poderiam ser disciplinados se tivessem uma religiosidade mais desenvolvida, uma frequência a um templo religioso, que seja budista, protestante ou espírita, e se transformassem. E hoje a gente vê as famílias se desagregando com muita facilidade. O índice de divórcio no Brasil chega a 35%. Em alguns países do leste europeu, chega a 70%. Então essa falta de amor real, de valorizar a família, leva à separação. E a gente sabe que muitas vezes, e eu conheço inúmeros casos no meu círculo familiar, de amigos, quando dá a separação, começa a haver ali uma verdadeira guerra. Não deveria ser assim, mas infelizmente se torna. E essa guerra, se as pessoas não estão preparadas, moralmente falando, equilibradas, uma frequência religiosa que possa encontrar o lenitivo, ela extravasa toda aquela energia negativa que o Sérgio aqui mencionou há pouco, da sua inferioridade, que poderia estar contida, porque ninguém reencarna aqui para se matar, não é assim que é feito. As reencarnações são programadas para as pessoas se amarem, não para pegar uma arma e matar 15 pessoas, não é isso, jamais. Deus é muito bom. Se ele permitiu que esses casais se estivessem juntos, é que a chance de sucesso, a chance de harmonia era muito grande, senão não teriam reencarnado e se reencontrado. Então não vamos assim culpar a divindade de alguma forma, seria uma coisa abominável, e que houve algum erro nesse reencontro. Não vamos também culpar a vítima nem o agressor, porque ambos são vítimas. Vítima do despreparo intelecto e moral. Ambos são vítimas. Aquele senhor que tirou a vida de todas aquelas pessoas não é uma besta humana, é uma pessoa fraca no aspecto moral que se deixou levar até pelas obsessões que tomaram conta dele. Então, essa senhora também, que talvez não conseguiu também contemporizar de alguma forma, não sabemos os casos em detalhes para fazer juízo de valor, mas apenas mencionar que um casal preparado no aspecto moral, equilibrado, as coisas talvez pudessem tomar um outro rumo. Se existe alguma fatalidade, esta se refere ao gênero das provas a que seremos submetidos nesta existência, que é o planejamento que o Álvaro citou. Para tanto, existe um planejamento que necessita de um determinado tempo para sua execução. Quando ocorre um assassinato, O criminoso está interferindo no planejamento reencarnatório da vítima? Ou poderia ele próprio estar sendo utilizado como ferramenta para o cumprimento deste planejamento? Olha, Jesus nos ensina que não cai uma folha de uma árvore, um fio do nosso cabelo, sem que seja da vontade de Deus, né? Então nada acontece que Deus não permita. Existe sim, nós quando reencarnamos e nossa alma ainda moralmente doente, toda a humanidade está assim, mais ou menos, a possibilidade de alguma fatalidade acontecer. De acordo, e aí reverto aqui no início do programa, de acordo com o nosso procedimento, esses acontecimentos que nos esperam, que poderiam acontecer, podem ser atenuados ou podem ser mantidos. Isso realmente vai acontecer. Mas nada acontece que não fosse possível de acontecer. Mesmo uma bala na nossa direção, ela vai errar o alvo, se não tiver realmente na minha alma essa necessidade desse impacto para realmente passar por essa prova dolorosa. Então, as coisas vão acontecer e poderiam realmente seguir um rumo. Porque a reencarnação também não é fatalista, ela é flexível. Ela pode acontecer isso ou aquilo. Depende sempre do nosso proceder. Por isso que o Espiritismo fala de ação e reação, onde ela é dinâmica. As coisas vão acontecendo conforme eu me conduzo aqui na Terra. Então, um crime bárbaro como esse, que tirou a vida de todas essas pessoas, ora, havia possibilidade disso acontecer pelo próprio mecanismo reencarnatório de todos aqueles. É a mesma coisa quando acontece, por exemplo, um acidente de um Boeing com 300 pessoas. Ué, vai afetar a vida de 300 pessoas e todos os seus familiares, mas havia uma possibilidade disso acontecer, senão não teria acontecido. Mas vamos entender. Não pode haver um planejamento reencarnatório, é uma pergunta, pode haver um planejamento reencarnatório para um jovem, uma criança desencarnar assassinada aos 8 anos? Pode. Ela pode estar, não faz parte do programa dela de libertação, essa possibilidade. Ela tinha isso poderia acontecer. Senão nós começaríamos a duvidar de Deus. Se Deus é justo e perfeito, como é que permitiu que aquela criança tão pequenininha, tão terra, perdesse a vida? Quem foi o espírito? A criança pode ter 8, 9 anos de idade, mas qual a idade sideral desse espírito? O que foi que ele já fez em reencarnações passadas? É isso que nós temos que entender. Deus é justo. Qual a história espiritual das pessoas envolvidas? Porque a gente sabe que não existe inocente, totalmente inocente, num planeta como esse, né? Só que quando a gente lida com criança, existe essa fragilização maior quando envolve a parte infantil. E é bom que a gente se choque. E eu chamo atenção para isso. Quando a gente olha para a história e a gente vê as barbaridades que a gente já fez como humanidade, né? Olhando a nós mesmos na ótica reencarnacionista, que bom que a gente se choca com a barbaridade. Antes a gente gostava. Antes a gente cometia barbaridade. Antes a gente coadunava, a gente era conivente com a barbaridade. Que bom que cada um de nós se chocou com essa história. Porque isso mostra a nossa evolução. Você quer ver uma coisa que o Sérgio falou? Foi aquele incêndio do circo em Niterói, aquele circo pan-americano. E quase 500 crianças foram queimadas vivas ou pisoteadas ali. Mas reverte quando foi em Lyon, a antiga Lyon, que é no ano 250, 200 e pouco, da época de Cristo, para homenagear o general Galo que visitava aquela região. Eles pegaram dentro do Coliseu, lá em que é hoje Lyon, cidade da França, e os cristãos, mulheres, crianças principalmente, foram colocadas óleo nelas e tocado fogo nessas crianças e soltado cavalos para que esmagassem. E era um espetáculo bonito. Aquilo que o Sérgio falou, aplaudiam esse espetáculo. Então, o que o Sérgio fala faz muito sentido. Que bom que nós ficamos chocados, bom, né? Porque há 1.500 anos atrás, aplaudíamos. Quer dizer, então evoluímos. Evoluímos. A justiça humana prevê circunstâncias atenuantes para determinados crimes. São chamados crimes passionais. Quando dominado por forte emoção, o criminoso perde o controle de seus atos. Diante da justiça divina, existem atenuantes para crimes desta natureza? Não estou dizendo que neste caso tenha sido um crime passional, porque me parece que não. É um crime que ele planejou, foi muito meticuloso, se antecipou. Então não foi assim no ato, né? No auge de um arrombo emocional. Né? Mas assim, existem atenuantes para um crime como este? O passional eu diria que é até mais atenuante do que a outra coisa. Né? Porque quando você tem tempo de planejar, você teve o tempo de pensar de novo e pensar outra vez. Mas o que aconteceu... É um agravante, não um atenuante. É um atenuante, é um agravante. O atenuante do passional é que às vezes você é frágil e você se entrega para os arroubos da raiva, dos ciúmes e da inveja, todos esses sentimentos que são muito fortes e às vezes tomam conta do indivíduo, quando ele tem o tempo de pensar, de refrescar a cabeça, de conversar um pouco com alguém, mudar o padrão vibratório. A gente falou que não é possível que ele não tenha recebido inspiração do alto também em algum momento através de alguém que tenha dito para ele: deixa para lá isso, ela vai ser feliz para cá. Quer dizer, no fundo foi sempre escolha dele, não é mesmo? Permanecer até a execução desse plano. Quantos e quantas tentativas do anjo da guarda, dos espíritos superiores, deve ter tido anjo da guarda, muitas. De todo mundo envolvido. Você imagina, nesse processo, de todo mundo em cima dele ali. E ele preferiu entrar numa vibração de ódio, e aí ele recebeu ajuda de obsessores, eventualmente adversários daquela família que acabou sendo penalizada por tudo isso. Aqui a gente falou a questão vibratória, ele acabou dando ouvidos ao lado obscuro, né? Então não é um atenuante, não, é um agravante. Porque na verdade não existe julgamento, né? O que você pede, você consegue. Exato. Se você tiver um objetivo benéfico, você vai ter alguém que vai lhe atender no plano espiritual. E auxiliar naquele seu intento. Agora, se o seu objetivo for maléfico, também vai haver quem responda por este desejo. Você vai encontrar espíritos na mesma faixa de vibração, né, desse desejo, que vai ajudar você naquele intento também. Então, muito cuidado com o que desejamos. Diga-me o que pensas, que direi com quem tu andas. É verdade. De acordo com os veículos de notícias, tragédias como esta são anunciadas, visto que este elemento já havia feito várias ameaças à mãe de seu filho. Antes de tê-la, além de tê-la agredido, ela já tinha agredido ela anteriormente, razão pela qual ela havia pedido medida protetiva contra o ex-marido. Agora, a lentidão na resposta da justiça pode ter viabilizado tal crime? Se assim for, de acordo com a lei divina, os advogados, juízes, poderiam, de alguma forma, ser responsabilizados, né, com relação ao crime ocorrido? Isso a gente estende também, por exemplo, para aquele advogado que tira uma pessoa que ele sabe que é culpado da cadeia, essa pessoa venha cometer outros crimes, isto é, essas pessoas são responsáveis por isso? Vai depender do grau de intenção de cada um, né? Porque o crime ou toda ação negativa, ela tem que saber o que passa, né? Por que a pessoa toma essa decisão? Muitas vezes a nossa justiça, o nosso sistema, ele é muito travado. Tem regras, tem normas, onde um delegado ou um promotor tem suas limitações, tem que seguir a lei. A lei não é perfeita, né? E também nós temos que ver a limitação de recursos que o próprio poder público tem para fazer frente a uma ameaça qualquer que possa alguém proferir, não é motivo para trancafiar o indivíduo dentro de uma cadeia. Então, nesse caso, não me parece que foi exatamente esse o problema. O indivíduo, quando estava imbuído com o intuito de matar, a ponto de pular um muro para uma arma, tirar todas aquelas vidas, ele estava muito determinado. Seria muito difícil o poder público ter impedido isso aí. Então, não creio que nesse caso houve assim pelo noticiário, que houve houve uma má intenção do poder público, ou um desleixo do poder público. Mas conhecendo um pouco com isso do sistema, a gente vê que é um sistema muito limitado e essa possibilidade hoje, depois que acontecer, é fácil dizer: ah, mas isso era uma coisa que estava anunciada, mas até anunciado milhares de ameaças que nunca vão acontecer. O Álvaro colocou bem essa questão da intenção. Eu diria até se você tiver um juiz, um advogado que foi pago para fazer o trabalho e escolheu não fazer o trabalho, poderia ter preso o cara e não fez, aí esse aí vai experimentar a consciência de culpa. Com toda certeza. E eventualmente ele vai angariar para si débitos em relação. Mas o Álvaro explicou muito bem. O Espiritismo nega o dogma das penas eternas, bem como a existência do céu e do inferno. Desta forma, qual seria o destino dos assassinos suicidas ao chegarem no plano espiritual? Talvez dá um nome para reformatório, né? Pela misericórdia divina, acho que eu e o Álvaro, o Wilson, a gente já tocou nesse ponto, que é a possibilidade da reparação. Não existe a condenação eterna. O que vai existir aí é realmente uma recondução desse indivíduo, por isso que eu usei a palavra reformatório, onde, se ele ainda não tiver a consciência da culpa, vai ser direcionado um processo expiatório para ele, para que ele possa, então, expurgar os malefícios que ainda estão nele em relação às tendências e inclinações que ele tem. E a partir do momento que o indivíduo tem a consciência de culpa, ele quer reparar o problema, e aí a mola natural da reencarnação, dos mecanismos de causa e efeito, vão fazer com que esse indivíduo seja reestabelecido e reconduzido à normalidade. É sempre bom lembrar que o mecanismo está correto, mas não necessariamente a pessoa tem que passar pelas mesmas experiências dolorosas que fez os outros passarem. O amor lava a multidão de pecados. A nossa conduta aqui na Terra, o quanto bem nós fizermos, nós atenuamos, amenizamos as nossas provas. Então, se alguém, por exemplo, às vezes tem que morrer, desencarnar por uma bala, né? Ele, de repente, isso não vai acontecer. Vai ter um outro tipo de experiência pelo proceder ético, moral, fraterno que ele vai ter. Então, o mal não é necessário para o indivíduo purgar. O mal existe, então ele é aproveitado para aqueles que realmente são endurecidos. Toda essa família que desencarnou vítima das balas, com toda certeza em reencarnações passadas, tiveram algum compromisso que justificasse isso, porque Deus é justo, não permitiria, em hipótese alguma, alguém passar por essa experiência sem que houvesse necessidade para o espírito. Existem crimes dessa natureza cometidos por conta do fanatismo religioso. A gente falou um pouco sobre a intolerância, agora eu falo sobre o fanatismo. Neste caso, o criminoso age de acordo com o seu entendimento deturpado sobre aquela religião. Só que ele acredita que está agindo como ferramenta divina. Neste caso, isso pode constituir um atenuante? Sim, ele foi praticamente uma lavagem cerebral. O maior culpado é aquele que fez a lavagem cerebral. Aqueles que conduzem multidões. O religioso que convenceu todas aquelas pessoas a fazer esse ato ignominioso, ele, com toda certeza, ele é responsável, ele é o chefão, né? Aquele outro chama foi inocente, ele foi induzido para aquilo e tem atenuantes. Agora, ele tem a responsabilidade. Ele vai explodir uma bomba, vai tirar a vida de alguém, ele vai ter responsabilidade por isso. Então, tem atenuantes, sim, mas continua culpado, porque Deus nos deu o que chama consciência a cada um para saber o que é certo e o que é errado. Ele sabia que explodir uma bomba vai tirar a vida de várias pessoas e ia fazer mal a essas pessoas. Como é que não sabe disso? Claro que ele sabia disso. Agora, se ele foi induzido, ele se deixou induzir. Então, a maldade nele, contida, é que o cegou para aceitar essa loucura. Bom, na semana que vem nós vamos continuar um pouquinho com esse assunto. A gente vai falar um pouco lá sobre a obra O Céu e o Inferno, que nos apresenta arrependimento, expiação e reparação como condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Mas isso a gente vai deixar para a próxima semana. Nós estamos chegando no final de mais um programa Visão Espírita, transmitido todas as sextas-feiras, aqui a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba. E todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 kHz de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, há mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Álvaro Vargas, aqui conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar, aqui com a gente também, e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, quero antes aqui deixar um abraço a todos os ouvintes que passaram lá pelo Facebook, que ligaram para a gente aqui também, né? No Facebook lá nós temos a Karina Fatinello, Ricardo Fatinello, Letícia, lá de Americana, um grande abraço a todos, ao nosso amigo Rubens, que está sempre presente, sempre comentando também, Marta Oliveira Serra, Amanda Van de Poel, Thaís Ramos, Josiane Gonçalves, todas essas passaram ali pelo Facebook, curtiram, compartilharam, comentaram. Nosso agradecimento a todos, a todas. Nós estamos aqui por vocês todas as sextas-feiras. Eu fico por aqui, né, desejando a todos um excelente final de semana, uma excelente semana, muita luz, muita paz, muita saúde e até a próxima sexta-feira. Eu passo aqui agora as últimas palavras para o nosso amigo Sérgio Aguiar e peço para o Álvaro fazer a nossa prece de encerramento. Agradecimento mais uma vez pela oportunidade de estar falando para vocês e um grande abraço. Agradecemos também essa oportunidade e que possamos na próxima sexta-feira estarmos todos juntos e que todos possam ter um final de semana de muita paz. E elevando os pensamentos ao alto, suplicamos ao Pai Celestial que nos envolva a todos suas vibrações de paz e de amor, de serenidade, que nossos lares estejam em mais harmonia, que possamos estar realmente formando um lar cristão. Que Deus nos abençoe a todos e tenhamos uma noite em paz. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.